Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Direto do túnel do tempo. Saudade. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Saudade. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Cadê Milena, hein? E triste eu então fiquei. Alô, Milena! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Meu parceiro, meu parceiro Tubarão da Cabanosa, hein? Volte por já com a gente, ao lado dessa primeira dama. Só na manha. Simbora! Saudade. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Já não tem mais cor. Quero ter você. Volte por favor. Vanderlei, o parceirão do Banco Central. A saudade de você. Primeiro do presidente. Não consigo. Aí depois do vice. Assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem. Anderson, da Prefeitura de Ananindeua, já curtindo a carroça. Volte, por favor. Já começou a aquecer por ali. A brisa repetia a história de um adeus. Alô, Jerusa! Seu Antônio! Alô, Antônio! Aí o seu primo Igor aguarda você aqui na frente da carroça. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou foi eu. Sempre foi o teu calor que me alcançou. com a gente, parceiro César, lá da cabanagem. Grande Zeca, também da cabanagem, tá com a gente. O povo gosta. Comitiva lá do Jardim Sideral, meu parceiro empresário Ney, da Estância Materiais de Construção Ney, juntamente toda a sua equipe. E a gente vai começar, pra gente começar a aquecer aqui. Luxuosa está aqui, aqui. Vem, menina, vem pra cá dançar. Faz teu caqueado. Mega Saúde caiu na brecha ontem, Anderson. Muita curtição, o Coringa Saúde é muita pressão. Muita curtição, o Coringa Saúde é muita pressão. Assessor de luxo, maluquinho. E aí, carroceiras? Minhas carroceiras aqui de Marituba. Tá com saudade de vocês já, meninas. Chegou com sua humildade e simplicidade. Ela é Carroça da Saudade. Uhul! Pra cima, meu maestro! Parceiro Zeca e a Ellen, os parceiros da cooperativa, já curtindo aqui. Chegando aniversário, meu querido Mauro Saudade. Vai ser lá no Caribe Show. Tamo junto, viu, Mauro? Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. Um, dois, um, dois, um, dois, três. É o maestro, assim, ó. Da saudade. Toninho, é com você. Eu tenho um amigo que é DJ. Nosso ritmo, ele manda ver. É caliente, é fácil de DJ abrir. Toninho. Som aí, DJ. Live. E aí, garoto? Eu tenho um amigo que é DJ. Nosso ritmo, ele manda ver. É caliente, é fácil de aprender. Solta o som aí, DJ. Eu tenho um amigo que é DJ. Nosso ritmo, ele manda ver. É caliente, é fácil de aprender. Solta o som aí, DJ. O nosso DJ que arrebenta. DJ toca. Lá no Búfalo. DJ toca. F10, meu amigo Fábio. Tá desde cedo aqui. Comprou uma sunga de bolinha. Tá tomando aquele banho. DJ toca, para bailar. DJ toca, quero dançar. DJ toca, para bailar. DJ toca, quero dançar. Aí o Sabateca, Neuza, Urico. Os seguidores das marcantes. Vem já na área. Só pra gente aquecer essa parada aqui. E ela, gente, amanhã é segunda. Você que gosta de dançar na segunda-feira, amanhã a gente vai estar no Palácio, viu? Lá no Palácio. Vai começar às 6 da tarde e até 10 ninguém paga amanhã. Mas a parada é hoje aqui. Estamos de volta aqui nesse Balneário 5 Estrelas, o Balneário Ecológico, Paraíso das Pedras. A gente agradece com muito carinho toda essa galera já marcando presença aqui, viu? Essa é a nossa luxuosa. É a minha, é a sua. Carroça da Saudade. Meu amigo Charles do Fanático. Hoje é aniversário dele. E claro, ele não poderia deixar de curtir seu aniversário, festejar na Parelhaço, que ele dá o maior valor aqui na carroça. Alô, Charles! Feliz aniversário, viu? A festa é sua hoje. Vamos lá, galera. Agora sim, só no CAC, vai. Vem pra carroça. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. And now I say Olha o midback! Cara que curtiu na época, né? E a gente toca assim! Alô, Marituba! Sempre com a gente, alô Bruno! Meu parceiro Erivelto! Juntamente com a sua primeira dama! Conhecido o nosso rei do gado. Aí, Erivelto, cadê? Cadê a capivara, mano? Aqui show da carroça da saudade. Choosing BPM is a big problem. Choosing BPM is a big problem. Isso aí, meu amigo Ney. Lembra muito na época do Areia Branca, Ney. Fala, Ney! Nosso empresário lá da Estância Materiais de Construção, Ney. Tá com a gente aqui, Ney. É nós na fita. Pra cima, meu maestro! Parceiro Jean Giovanni Mixer e a galera do Curu Samba. Cristina! Alô, Cristina! Minha carroceira de luz! Alô, Kelly Maléfica! Bora esquentar, Kelly! O homem é bom, o homem é espetacular. Parabéns, meu amigo Charles. Eu comando nossos fanáticos. Aniversário dele. Carroceiras de luxo, nossas luxuosas de luxo. Meu amigo, aí o Tubarão da Cabanagem. Rapaz, eu vou te contar, ele me colocou num grupo lá que há 24 horas, meu Deus do céu. Vamos lá, Lúcio! Égua do som! Meu amigo Alex também já por ali! Don't stop. orgulhosamente Marajoara. É o seguinte, a partir de agora vai começar a cingueira eletrizante. Ninguém vai tomar um choque, viu? Tô só brincando. Vai ser um swing bem suave. Quero ver as meninas agora. Deixa eu cuidar lá. Bandaindala.com.br. Assim, ó. Um, dois, vai! Opa! Pirijão, pirijão. Bora, Mr. Sam! Olha a casa de paz. Bora, bora, bora! Olha os mega tops. A rainha do Inala. Tá com a gente a minha... Minha querida Angélica, e ao lado do seu esposo. Pega tops como sempre, dando show. Seus braços vão ficar bem lá no alto. E o seu par também coloca as mãos pro alto. Marlon! Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto. E o seu par. Como é que é, Big Big? Pulga a mão direita, pulga a mão esquerda. Vai, vai, vai, na tomada. Ai. Encaixa, encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa, é mexe, é gacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, é mexe, é gacha. Encaixa essa coisa boa. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, é mexe, é gacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Bora, fica nesse mexão, chama comigo, vamos lá, opa! Suqueira de Mossoró. E o seu pai também, coloca a mãozinha pro lado. Vai. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no lado. E o seu pai também coloca as mãos pro lado. Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Vai. Encaixa, encaixa, encaixa. Encaixa, encaixa. É o assessor Mickey. Encaixa, encaixa, encaixa. Juntamente com a Joyce, motoqueira. Encaixa, encaixa, encaixa. Pega o amigo, aquele Red Bull de ontem. Encaixa. Fui dormir só 10 da manhã de hoje, vou te contar, viu? De volta aqui no Paraíso das Pedras. A Domingueira Pai d'Égua. E a gente tá aqui fazendo o que é melhor pra vocês. Palma da mão! São vocês que vão dizer o que é que eu vou fazer. Se é pra descer até o chão, eu vou fazer o chão, chão. Até o chão, vai. Chão, chão, chão. Aqui, vai, menino. Aqui, aqui, ó. Chão, chão. Amiga Milena, um abraço pra você, minha. Só a galera do leão até o chão, vai. Agora a galera do Paysandu aí até o chão. Rapaz, Paysandu e Remo, vou te contar, viu? O que um faz, o outro vai atrás. Show! Mudou tudo, mudou tudo. Tem alguém do leão aí? Pro lado e pro lado. Tem alguém do Paysandu aí? É, galera, fazendo enlouquecer. Olha, me põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, me põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, me põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Corpinho para frente, bundinha para trás, na dança do põe, põe. Aí, Amanda! Ela pede mais, eu tô vivo para frente, bundinha para... É a dona da situação. Põe, que a galera pede mais. Alô, loirinha, ô, loirinha. Parabéns pelo aniversário do seu esposo, viu? Muitos anos de vida pra ele. Beijo pra você, Amanda. Agora todo mundo aqui, ó. Pra você que põe o ar. Pra você que põe o R. Pra você que põe o I. Não se liga. Pra você que põe o O. Olha aí. Pra você que põe o U. Só não pode ficar nu. É. E pra você que põe o U. Só não pode ficar nu. Pra você que põe o A. Vem um pouquinho para cá. Pra você que põe o B. Bota a bundinha pra tremer. Pra você que põe o C. C, C, C. Pra você que põe o C. C, C, C. Alô, lourinha, alô, lourinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Agora põe, vai. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Minha equipe Triton de luxo. Olha a bonita. Presidente, o vice, ah, Vanderlei, galo, e o Anderson. Galinha, você, galo, eu. Galinha. Essa dupla tá sempre aqui, aqui, ah, aqui. Lourinha, lourinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, você ai, sabe mexer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Pra você que põe o mar. Bota as mãozinhas para o ar. Pra você que põe o mar. Você que põe o grito aí. Vai. Só não pode ficar nu. Tá bonito. E pra você que põe o arre. Vai. Só não pode ficar nu. E pra você que põe o a. Vira um pouquinho para cá. E pra você que põe o b. Bota a bundinha pra mim. Pra você que põe o c. C, c, c. E pra você que põe o c. Alô, lourinha. C, c, c. Alô, lourinha, alô, lourinha. Mexe. Moreninha, moreninha. Quebra. Olha no põe, põe, põe. Me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe. Olha no põe, põe, põe. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai não. Nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan. As nossas mega tops. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Já é ressaca de ontem. Tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan. Meu Deus! Tudo que é perfeito a gente. Eu tô numa ressaca, eu vou te contar, viu? No meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que imagine é seu bebê. Pega pelo braço, joga lá no meio. Tinha morrido já. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Dá-lhe, maestro! Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. A carroça. Amarro o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segure o tchan. Amarro o tchan. Minha amiga Sabrina. Alô, Sabrina. Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima. Alô, Kelly Maléfica. Samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio. Vai, menina, vai. Segura o tchan. Amarra o tchan. E a Andresa. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. E a Andresa. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Agora a sua saudade é de luxo. Bora dar uma relaxada agora, bora! Fazia tempo que eu não tocava roça aqui. Bora dançar agora, bora! Um, dois, valendo! Sucesso.

night. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. DJ Toninho. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Like a fool, da balão maluquinho. I was waiting like a fool for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. E já tá com fome ele. Like a fool, I was dreaming like a fool to lose you this way. CD já gravando tudo. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. O tempo já passou. E você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. O homem da Rádio Clube já pegando aquela pressão de leve. Uma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Bianca! Aí lembrou Maluquinho. De mim, não teve jeito. Bora, neném! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Luciano Júnior! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Oh, música, meu Deus do céu. Banda 007. Carroça da Saudade. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Se adiantou alguma coisa. Charles, ele comanda os fanáticos da carroça. Aniversário dele hoje. Beijos que não tem gosto de. Ele disse, Toninho, é tudo por minha conta. Teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Bora, Charles, 0-0. 0-0 aqui. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Soltar a saudade que a galera gosta. Uhul! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Meu amigo Fábio, F10. Que não vem. Hoje assessorado. O nosso parceiro Elivelton. Pintou outro amor, o rei do gado. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Olha a sunga dele de bolinha ali, ó. Que não vem. Elivelton! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E vou beber fingindo que parceiro DJ Ademir. Aí o Primo Rico e a Preta. Ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de direto do túnel do tempo. Saudade. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Que não vem. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Tipo de homem que açoita alguém. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Saudade. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Epa! O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza, o que ele de bom tem pra lhe oferecer. A vida é bela, mas passa depressa. Simbora. Bem, empresário Júnior, seguindo com a gente. Vai ser. Essa gente é nossa. Ele também tá 24 horas no ar. Tava com a gente ontem. Já tá aqui. Fala, Júnior. E toda essa equipe. Se entregue. Vai ser. Alô, Fernanda. Arrebenta, Toninho. Ela que faz parte agora das nossas luxuosas de luxo. Toninho, ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida, vamos lá, filho, é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser borboleta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Rádio Clube! apoio. O aniversário do nosso maninho. É só você dizer Charles. Que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá Búfalo. Feliz com você. Carroça da Saudade. Será que todas são iguais? Alexandre Marambaia. E a sua primeira dama, amiga Netinha. Chegando com a gente. Alô, Alexandre, essa é a velha guarda. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado.